What's he building in there? What the hell is he building in there? We have a right to know. Extratos. Hora e 20 de Camadas Sonoras por Jorge Paulino. Ligou para a casa do Zé e da Margarida. De momento não nos encontramos em casa. Quer deixar a sua mensagem e seguir ao sinal sonoro. Estou, Mário. Mário? Olha, eu sei que estás aí. Atendo o telefone. O Zé não quer que continues a ir à casa. Mário, atendo o telefone. Agenda desconfiada. Um frame sim, outro não. Um frame sim, outro não. Vai dando assim saltos. Faz assim. Quantas câmaras dessas é que tens? Agora com as duas câmaras novas tenho 11. Homem, como é que tu algumas vezes vais conseguir visionar tanto cassete? O hábito. No princípio eu só conseguia ver cada cassete em 4 vezes mais rápido que a velocidade normal. Hoje em dia eu consigo fazer isso, mas consigo ver várias ao mesmo tempo. Sempre dá para dormir um bocadinho e para fazer as outras coisas. Mas que outras coisas? Então, as outras coisas. Então é assim. Todas as manhãs eu faço exatamente o mesmo que fiz no dia que a Alice desapareceu. Como se ela ainda estivesse comigo. Acordo exatamente à mesma hora e tento levar exatamente o mesmo tempo que levei naquele dia de minha casa até o infantário. Sigo os mesmos passos. Acordo, tomo banho, lavo os dentes, depois saio de casa, vou levar o fato do casamento do Carlos, lembras? Sabes? O fato do casamento do Carlos... Sim. Naquele dia levei o fato para lavar. Então, levo todos os dias. Vou apanhar o comboio. Tem que ser exatamente o mesmo comboio, senão não apanho as mesmas pessoas. É sempre as mesmas pessoas? Sempre. Sempre as mesmas pessoas. Depois saio, vou então para o infantário. Quer dizer, paro no caminho para dar umas moedas ao mendigo, que é um dos bonecos, tinha de falar. Chego ao infantário e marco o meu retorno. À tarde, vou então buscar as cassetes à casa das pessoas e eu vou distribuir papéis pela cidade. Mas porquê que tu... Porquê que repetes sempre os mesmos movimentos, não é? Parece-me que se quebrar as rotinas, nunca mais a volto a ver. Ok, ok. Mas e se ela estiver... Se ela estiver fora de Lisboa, mesmo fora do país? As pessoas não desaparecem no ar. Mais tarde ou mais cedo, ela vai passar pelas mesmas ruas e eu vou estar lá. O que queres que eu faça? Não posso assistir, não é? E o teu dia, como é que correu? Normal. Ai, Mário. Às vezes acho que estás a ficar doido. Tu e os teus vídeos não faz sentido nenhum. Vou fazer algumas perguntas que é para pôr junto das fotos e colocar no nosso site de internet. Cor do cabelo? Castanho, claro. Com caracóis, como não. Cor dos olhos? Castanhos também. O que é que ela trazia vestido? Um casaco azul, a bata da escola, umas meias colãs bege. Já disse faz 4 anos. Sabes? Vá, então. Quero ir procurá-la contigo. Ou Luísa, alguém tenta estar em casa. Eu não consigo ir, ela não está lá. Luísa, um de nós tenta estar em casa. Pode alguém telefonar, pode ser saber algo. Contigo, Mário. Olha, linda, ajuda, está bem? Mário, não, vá, é para casa. É para casa. Thank you. Então, olha, estou aqui na rua. Já sabes de alguma coisa? O telefone ainda não parou de tocar. E então? Então, acho que viram ao pé da escola, outros ao pé da estação, mas ninguém sabe nada. Acho que só querem ajudar, mas não sabem nada. Anda para casa, não é? Já vou. Eu não consigo explicar que estou. Sim, já vou. Olha, eu acho que estou aqui a acabar. Estou aqui a acabar as moedas, eu fiquei sem telemóvel. Já te ligo, está bem, amor? Mãe, onde é que ela está? Oh, Luísa, não. Luísa, não fiques assim. Estou. Luísa? Luísa? Televisões. Sabe como é? No princípio estavam todos muito interessados, mas agora como não se sabe nada. Thank you. Tenho um casaco azul. Está bem, mas como é que tens a certeza que era ali se nem sequer lhe viste a cara? Os cassetes. Desapareceu há 193 dias, na altura vestia um casaco azul. Se souber de alguma informação sobre o seu paradeiro, por favor, deixe o seu nome e número de telefone depois do bip, que nós depois contactamos. Muito obrigado. Bonito. Que grande disco este. Tudo isto intercalado com sons ambiente, que eu gosto imenso. No fundo é uma maneira de tentar humanizar. Eu quis criar aqui uma certa homogeneidade, se quiseres, em termos de transição e de relação de temas com os outros. Do tema anterior com o tema seguinte. Foi muito bom. Em absoluto. Thank you. muitas layers, muitas camadas de ideias a partir do momento em que tu começas a ir à procura desses caminhos. O grande segredo, para mim, é conseguir unir essas camadas que permitem que cada pessoa tenha a sua interpretação. Isso é que é muito interessante, encontrar no fundo um enquadramento com transparência, uma estrutura, como se fosse uma música que paira no ar. Parece que há uma procura de caminhos, mas chega a um ponto em que não há resolução. Percebes? Parece que existe uma espécie de tensão, mas que nunca resolve. A música circular funciona muito como uma imagem muito forte que eu tenho, que é a de dois olhos que veem coisas e vão à procura. É assim uma ideia um bocadinho voyeurista, não é? Que é aquela ideia de visual dos olhos que vão encontrando coisas, não é? Individualmente e coletivamente. E no fundo é a procura de caminhos, muitos desses caminhos somos nós que os encontramos dentro da música e dentro das variações que existem dentro da música circular. Outras vêm ter connosco. E portanto é esta imagem que eu guardo de música circular, que é sempre um pouco difícil de explicar. O que eu falo é de ostinatos e de ideias que se repetem, que são imagens repetitivas, como se tratasse do nosso quotidiano, mas que a partir de um certo ponto, através dessa mesma repetição, tu começas a ver imagens, as tuas imagens, no fundo a provocar uns aos outros. Quer dizer, esta ideia da comunicação em conjunto, sobretudo com música livre, baseada em estruturas, claro, mas que tem sempre muita liberdade. Nós fazemos aquilo que nos dá na gana, não é? Na realidade, o estudo do piano, só comparável ao trabalho do, por exemplo, de um pintor ou de um escultor. Envolve uma solidão imensa. Eu preciso de ter essa solidão. Eu preciso disso. Eu preciso de ter o meu universo artístico. Às vezes é difícil acordar para a realidade, mas é uma solidão, digamos assim, acompanhada pela música. A novidade são elementos que fazem, elementos sonoros que fazem parte do conceito, como, por exemplo, um certo revivalismo também dos tempos da rádio. E houve tempos em que eu ouvia rádio. Mas aqueles rádios antigos, muito grandes, sabe? E à procura da estação, que existe muito radio tuning. Na posição 12. Thank you. tinha uma carreira muito presente em Londres, que no fundo foi onde aconteceram os primeiros passos importantes da minha vida. Foi aquela vivência muito, muito, muito intensa, culturalmente muito intensa. Foi uma boa fase, passei 11 anos nessa vida, mas nunca me senti em casa. Era trabalho, trabalho, trabalho. E depois não gosto, não me sinto, é que talvez seja aquele ar, não sei. Eu gosto muito de viver em Lisboa, gosto de viver cá. 7 e 10 da manhã. Tenho muitas vezes o despertador para essa hora, para as 7 e 10. Eu gosto do número. Eu, neste momento, a minha atividade divide-se muito entre a música e a fotografia. E agora, também a realização. O que eu queria mesmo ser era realizador, desde os 12 anos. Bom, não aconteceu. Fui para a música, ainda bem, porque gosto muito. Foi crescendo e crescendo e crescendo e cheguei a um ponto em que pensei, é isto mesmo que eu vou fazer. Mas o bichinho do cinema ficou... viver com imagens e viver com ideias é uma coisa que sempre esteve presente. Não nos primeiros dois discos, que são, na realidade, dois exemplos que são muito distantes daquilo que eu faço hoje. São experiências, não é? Mas não me revejo de todo naquela música, o Salsetti e o Mundos. Acho até... Eu acho aquilo uma tristeza, sinceramente. Mas a imagem da capa é uma imagem que fotografei em Budapeste, no metro. Tem um reflexo do metro a passar. Vê-se lá a minha figurinha a fotografar, mas ao mesmo tempo existem posters atrás do vidro. Portanto, do lado de lá do metro, com pessoas a olharem para mim. Isto é muito importante. Para mim, a imagem, eu não consigo viver sem imagem. Portanto, o que é interessante fazer é estar sempre a aprender coisas novas, no sentido de criar painéis. São painéis muito cinematográficos. Thank you. Tenho imensas saudades do António Minghella. E era um homem com uma cabeça, uma tranquilidade, uma forma de expressão muito tranquila, sabe? Era uma joia de homem, um tipo muito persistente nas suas ideias, mas que deixava os outros trabalharem com liberdade, muita liberdade e sempre com muita tranquilidade. Não havia nada ali que fosse baseado na força. Mas eu não sei, ainda estou a pensar sobre isso. Portanto, eu vou dizer coisas vagas. Existe naturalmente, sem querer ser lamechas, existe muito amor. Existe muito orgulho em certas coisas. Existe muito respeito, admiração e respeito, sobretudo, pelo espaço do outro. Como... É aquilo que eu acho que é a vida na nossa sociedade cada vez mais. São elementos que são fundamentais nessa vida, aqui levado ao extremo, não é? Quer dizer, exponenciado a um nível que não tem nada a ver Mas, quer dizer, existe aqui um... Quando existe uma relação de amor, é uma questão completamente diferente. Existe uma empatia fortíssima, existe interesse, existe crítica, mas existe muito interesse e respeito. Aquilo que nós gostamos é de começar, vamos começar tranquilamente, depois as coisas surgem, depois tu dizes só, olha, começa tu, olha, ouve lá isto, vê se gostas deste caminho. Pronto, muitas vezes as coisas caem-nos assim do céu, as coisas acontecem naturalmente, divertimos-nos muito e é ótimo. A ideia da regra assusta-me. Dar liberdade às pessoas, tal como nestes filmes que estou a realizar, é começar por dar uma liberdade em absoluto à pessoa que está a montar. E as pessoas que estão a montar o filme têm muito mais competência para o fazer do que eu. Chega a um ponto, tu tens que dizer isto sim, isto não. Isto sim, isto não. Vamos mudar, vamos à procura, mas nunca de uma forma autoritária, não. Eu acho que um montador é uma pessoa que vive muito da criatividade, não é? Trabalhamos ideias, não discutimos, nem sequer falamos sobre música. Ponto. Fazemo-la. Tristeza. Não, isto é... Tu não tens que mostrar ao mundo que também és capaz. Tu tens é que fazer bem. De fazer e fazer de uma forma íntegra, construir, construir dentro do país, ir buscar, por exemplo, vou-te dar só um exemplo. No jazz acho uma tristeza a falta de presença de malta nova a tocar. Existem os consagrados. Eu posso dizer que faço parte desses consagrados, gostaria de não fazer. Eu não gosto da ideia da consagração, percebes? Eu sei que existe um percurso e um caminho, e eu já sou profissional disto, da música, há 23 anos, mas acho que é preciso apostar em malta nova. Nos festivais, na Gulbenkian, no festival de jazz do Seixal, seja... onde for, a malta nova portuguesa, e metê-los a trabalharem com outras experiências de fora, percebes? Isto é muito importante, o jazz é isso, e o que se vê é nomes. Eu uma vez vi, olha, eu sou contra esta, eu gosto muito do coletivo, gosto muito da arte, da comunhão das artes, gosto das experiências e odeio a ideia da consagração e da estrelinha e não sei o quê. Epá, eu não estou para isso, não estou para estrelinhas. É muito importante a música, é preciso que as pessoas percebam que a música tem que nascer ao vivo de uma energia coletiva. Ou existe essa energia ou não. E muitas vezes existem muitos músicos que já me veem dessa forma, quando eu sou uma pessoa perfeitamente normal, percebes? E a coisa mais importante é, eu sei que existe um percurso, existe um caminho, existe muito trabalho, mas, e naturalmente, existe um público que te segue, pouco, mas existe. E é importante gravar e continuar a fazer coisas, mas também os produtores e os angariadores de sponsors, tudo o que fazem nos festivais em Portugal, é somente a criação de um cartaz com nomes consagrados. Isto é uma pena, é muito à parte. Eu, quando falo em consagração, não é uma consagração mediática, é uma consagração em termos de trabalho, ter trabalho para fazer. E é uma consagração no coletivo dos músicos. Eu tenho pena, por um lado, que isto afasta-me de muitas pessoas, porque infelizmente existem muito interiormente existem muitas invejas neste meio. É absolutamente legítimo, é absolutamente normal que as pessoas fiquem quase colonizadas pela ideia de não terem trabalho e outros sim. Mas na realidade eu, aquilo que sinto é que faço parte de um meio que é uma família. E se eu muitas vezes opto por caminhos mais solitários, e esta coisa da procura da imagem e do trabalho com a fotografia e de criar projetos novos, é porque isso é uma necessidade muito... é uma necessidade minha. Vamos ouvir a música pela música e não pela repercussão que tem, sobretudo lá fora. Thank you. por favor, vamos divertir. Há sempre tempo para tudo. E pronto, basicamente é assim. Mas olha que giro. O que é que achas? Achas péssimo? Quer dizer, faz-se comemoração de tudo, não é? Um concerto, uma celebração, tipo assim, com uns pastéis de nata no fim. Que bom.